Esse potro vem de longe, esse potro redomão. Esse potro vem de longe, esse potro redomão. Esse potro corcoveia mais do que meu coração. Esse potro corcoveia mais do que meu coração. Esse potro que eu falo é meu próprio pensamento. Esse potro que eu falo é meu próprio pensamento. Escarceia, escarceia, com umas crinas solta o vento. Escarceia, escarceia, com umas crinas solta o vento. Quando eu penso neste potro, eu não enxergo fronteira. Quando eu penso neste potro, eu não enxergo fronteira. Reflete a essência pura da minha terra missioneira. Reflete a essência pura da minha terra missioneira. Para ti, pingo apotrado, sem garra de domador. Para ti, pingo apotrado, sem garra de domador. Deixo lasca de saudade, sem sinal de maniador. Deixo lasca de saudade, sem sinal de maniador. Música.